É 13 volts, ladrão. Graças a Deus, correndo pelo certo. Sem se iludir pelo abstrato, moro, mano. Respeitando cada um pelo seu cada um. Mas aí, é desse jeito, trutão. Malandro, malandro, não é aquele que mata. Malandro, malandro, não é aquele que fala. Malandro, malandro, não é quem incendeia. É simplesmente aquele que vive na bola de meia. Na bola de meia, na bola de meia. XSR, MR Brau, Mano Seco, DJ Sobrinho. É apenas um toque, quem não for forte cairá no precipício. O tempo é ruim e o clima é intenso, morou, mano? Saiu do gueto, sou suspeito, a qualquer hora. Sou suspeito, saiu do gueto, sou suspeito, a qualquer hora. Sou suspeito, BR1XO. Pra quem não conhece, o último dos bruxos novamente reaparece. Quem criticou, agora pode ver. É, o jeito que sou, demorou pra entender. Não sou mais um, muito menos um a mais. Eu sou aquele um de tempos atrás. Na escola da vida, trouxe várias vantagens. Curso superior na faculdade da malandragem. Não sou nenhum anjo, já errei, mas quem errou? Que atira a primeira pedra que nunca na vida algum dia pegou. A graça de Deus está ao meu dispor. Em medida suficiente pra derrotar os inimigos. Ferida cutucada, não esperar ao menos ela ser cicatrizada. Mexeram com quem? Com quem não devia. Achou que era o fim, mas a praga reinicia. Na imensidão desta porra de universo, retornou, regressou, no último mais perverso. Como estava escrito no livro do destino, olha nós aqui, irmão, prosseguindo. Nunca desisti, mas essa é nossa sina. Mas vamos representar até o fim de nossas vidas. Até o fim de nossas vidas. Saiu do gueto, sou suspeito, a qualquer hora. Sou suspeito, saiu do gueto, sou suspeito, a qualquer hora. Sou suspeito. Dá licença, respeitados, mano, tamo chegando. Aqui, 13 volts, sudoeste, vamos que vamos. Onde chegamos, sabemos colar. Simplicidade, primeiro lugar. O jogo da vida me ensinou a perder é ganhar, truta. Chego cantando com minhas palavras, tô firmão. Não tremo, deu uma visita a um presídio, vi meus irmãos sofrendo. Disse a palavra seco, aqui é uma só. Se não respeita, entra na faca sem dó. Pois só Deus é testemunha do que fui, hoje estou. Hoje sou 13 pontos, pastor do sofredor. Trago comigo humildade, lealdade, proceder. Isso tem que ter, se quiser se manter. Saiu do gueto, sou suspeito, a qualquer hora. Sou suspeito, saiu do gueto, sou suspeito, a qualquer hora. Sou suspeito. De miliano, cantando para as milhos, manos. Sempre porque nós amamos diversão e dinheiro e mulher. Nós gostamos, aqui estamos, 13 volts, nosso tempo apostando. Você que tá escutando o choque, batida funk, hip hop, vida longa e louco. Muita sorte, bruxo SRMR secou. Não quer a morte, rap nacional. Você que tá parado, incomodado, chateado, desencoste. Deixe de ser o poste. Os otários, polícia e os playboy. E quem não goste, foda-se. Juntamos nossas forças pra ajudar o povão. A ganância, pilantragem é bela preta, é caixão, é então grão, confusão. Aqui não, só diversão. Diversão. Por nós então. Saiu do gueto, sou suspeito, a qualquer hora. Sou suspeito. Saiu do gueto, sou suspeito, a qualquer hora. Sou suspeito. Saiu do gueto, sou suspeito. Cê tá alertando os irmãos, sai da quebrada aí pro centro. Cê sempre será considerado um cara suspeito, mano. Sou suspeito, a qualquer hora. Estude, trabalhe, mano.